Se a trilha sonora é rap, não se esquece. Todos atentos ao som, DG agradece. Aquece os ouvidos e volta um pouco ao passado. Subúrbio é o cenário, hip hop aclamado. Se o difícil for entrar, pra sair vai ser. Se eu chego de manhã, meu som alto te acorda. Prospero e sigo rimando como quero. Não preciso agradar o que reina no império. Vou seguindo em frente, cuidado devagar. Minha ideia está fluente, cheguei, não vou parar. O maloqueiro prepotente, agora está no ar. Continue invado a mente, é preciso inovar. São Paulo capital, onde tudo se dá um jeito. Pra quem constrói a vida, ou pra quem faz mal feito. Caminhando consciente, em primeiro respeito. Fique sabendo que aqui o caminho é muito estreito. Qual estado se define, moleque ou sujeito? Você já entregou o que antes era suspeito. Cada som gravado, com certeza uma conquista. Se não entende a minha letra, me pede uma pista. O raciocínio aqui é rápido, difícil captar. Só tem na mente aberta pra poder desvendar. Agora estou aqui, vou conquistar os sete mares. Lembra, estilo da crítica em todos os lugares. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. Quando algo te incomoda, pode crer que eu tô por perto. Se o boca tá presente, só vem o verso certo. De estilo está repleto, o doido tá ligado. Cada frase apresenta o linguajar bem afiado. O trajeto é complicado, muitos perdem na estrada. E quando cê tá sem rumo, eu sigo na levada. Pra cabeça atrasada, só com a verdade. O rap é muito forte, tem sua própria identidade. Você se confunde, acha sou sem nexo. Chego e pioro com o verso mais complexo. Tirando o reflexo, sem ação você fica. Olha pros lados, sem saber no que acredita. Então calma, siga a ideia, pois ela te desperta. Além da linha reta, o tema que conserta. O som invade a casa, sempre de licença. Entra na cabeça e mostra que compensa. A corrida te assusta, tirando a coragem. Uma vez na balada, se envolve na viagem, alterando a pessoa de modo inigualável. De degrau em degrau, a rima mais estável. Eu não rimo pra viver, eu vivo pra rimar. Sempre na contramão, não pode ao lugar. Na longa jornada, o meu outro nível. Se o difícil foi chegar, pra sair é impossível. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. Um passo após o outro, inicia a jornada. Sempre algo te espera em algum ponto da estrada. Se vem e ninguém sabe como pode acontecer. A sorte está lançada, é esperar para ver. O que é nosso tá guardado, ninguém tira, ninguém toca. Aguarde e descubra onde a vida te coloca. E nada nos sufoca, o processo é natural. Conquisto meu espaço sem ser fora do normal. De igual pra igual, no jogo eu tô dentro, sendo sempre real. Com um bom discernimento, driblando contratempo. Objetivo bem visível, sem temer qualquer barreira. No amanhã imprevisível. Difícil por difícil, tudo tem o seu início. Pensamento bem além, acompanhando o sacrifício. O esforço recompensa quem primeiro acredita. Nada te explica, a história já escrita. A vida te leva ao lugar nunca esperado. Sem noção da dimensão do estágio avançado. Se é pra ser, será. Tudo aponta um caminho, acontece, tudo muda. Da água para o vinho, ninguém está sozinho nessa dura empreitada. Estou sempre correndo com destino à chegada. As peças se encaixam no fim do episódio. Primeiro vai estar o seu lugar no pódio. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. De degrau em degrau, o nível é elevado. Chegar e acontecer, o estágio avançado. Pouco a pouco, sem ter nada pra parar. Estilo da crítica, o difícil foi chegar. Estilo da crítica. Estilo da crítica.